Acima de tudo, sujeito que acredita em Deus, esse é o meu jeito estranho, cheio de sonhos. Só não me inflo com os elogios que ganho. Assim eu vou caminhando pela selva, respeitando o silêncio no sapatinho como a relva, buscando meu espaço, louco pelo som que faço, levando sua moral pra cima e não pra baixo, carregando a bandeira daquilo que me encaixa. A gente tá na rua pra rimar e conversar, representar mais do que nunca nosso lugar. Eu vim de lá bem pequenininha, aprendi a pisar no chão bem devagarinha. Que não tem rap do bem nem do mal, mainstream, underground, é simplesmente o natural. F0 nos toca disco fino no vocal, material corrosivo é quem lança na via marginal. Mais um moleque fazendo rap em Sampa, da São João ao outro lado da ponte. Trutão, respeito e humildade de monte, agora é com nós, eu e meus manos correndo atrás. Não pra ser mais um e sim um a mais, porque aqui o amor e a amizade dura mais. Nosso rolê é bombeta, calça larga, não black tie. Esse é meu rap, e ele é do jeito que eu sou. Me representa, quando ele toca eu não tô. É o meu jeito, simples assim de compor. E eu gosto do que a Adonian cantou. Esse é meu rap, e ele é do jeito que eu sou. Me representa, quando ele toca eu não tô. É o meu jeito, simples assim de compor. E eu gosto do que a Adonian cantou. E se o senhor não tá lembrado, dá licença pra eu contar só um pouquinho da história desse meu lugar. Ruas de terra e com asfalto cobriu, mesmo na viela, quem tem idos passa butil, trocando garrafas por maçã do amor. E hoje em dia a gente vê passar por lá o metrô. E Zé Povinho falou que o progresso chegou, e na real, irmão, foi o crime que aumentou. Zona Sul, nossa terra, um mundo à parte. Aqui tem guerra, miséria, tristeza e arte. Tem os malacos do crime dentro da detenção. Tem escritor, tem cantor, capitão da seleção. É disso que eu falo, é isso que eu canto. São por essas coisas que eu tenho encanto. Esse é o som que a gente manda pra pista. Esse é meu rap, com o meu jeito paulista, inspirado na malandragem da Adonian. Nessa selva, com pouco de Eden Vietnã. Amo meu lugar e esse amor não tem preço. Se quiser me encontrar, me diverso endereço. Esse é meu rap, e ele é do jeito que eu sou. Me representa, quando ele toca eu não tô. É o meu jeito, simples assim de compor. E eu gosto do que a Adonian cantou. Esse é meu rap, e ele é do jeito que eu sou. Me representa, quando ele toca eu não tô. É o meu jeito, simples assim de compor. E eu gosto do que a Adonian cantou.